Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está novamente em estúdio para dar início a mais um programa, A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Muito bem, isto parece estar um bocadito murchito, é final de período, mas isto aqui é sempre em forma. Ao longo do programa vamos ouvir a boa sugestão musical de João Oliveira. Levitate é nova música de Imagine Dragons e portanto a trilha sonora de um filme péssimo. Vamos dar início a uma ronda de entrevistas aos coordenadores dos clubes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Temos hoje connosco, para começar, a coordenadora do Clube Europeu, professora Fátima Coceiro. Bem-vinda ao nosso programa, Fátima. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela oportunidade de poder falar um bocadinho sobre o Clube Europeu. Pois é isso que queremos saber. Então, apresenta-nos ainda que brevemente o Clube Europeu, quer aqui a este clube, quer aos nossos ouvintes. Ora, o Clube Europeu é uma iniciativa que já tem muitos anos na nossa escola, mais do que aqueles que estão registados na base dos clubes europeus. A essa nós pertencemos já desde 2005, mas já anteriormente havia na escola um clube europeu que desenvolvia as suas atividades. Aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, é contribuir para a formação dos alunos como cidadãos europeus e, portanto, mostrar-lhes que, de facto, o pluralismo europeu é algo que devemos tentar preservar, que o diálogo entre os povos é algo de muito importante e que promover valores como a tolerância, como a compreensão dos outros, o entendimento mútuo, são aspectos fundamentais na relação entre todos. Pois, em parte já respondeste à pergunta que eu te ia fazer a seguir, que era: que mais-valia que os alunos têm ao integrarem-se nos clubes, e neste caso no Clube Europeu, e na participação nas suas atividades? Eu acho que realmente a promoção destes valores que eu já referi, a tolerância, o respeito pela paz, o respeito pelos outros, o respeito pelos direitos humanos, pela defesa do ambiente, pela própria defesa do património cultural, são efetivamente valores de que qualquer aluno deve ficar apetrechado depois da sua passagem pelo ensino obrigatório ou outro qualquer. E, portanto, é nessa base que nós tentamos aliciar os alunos a uma participação que os torne cidadãos do mundo. E eles, na participação nos clubes, enriquecem-se muito, não é verdade? Sim, para além dos trabalhos que podem fazer no âmbito do clube, das datas que podem ser festejadas no âmbito do clube, das viagens que podem ser feitas, de facto são tudo aspectos que valorizam muito o aluno de forma integral. Muito bem. Apresenta-nos resumidamente o plano de atividades do clube para este ano letivo. Bom, para este ano letivo nós tivemos já uma primeira atividade, que foi o Dia Internacional para a Tolerância, festejado no dia 16 de novembro, relativamente ao qual nós contámos com a presença de vários alunos estrangeiros que nos falam um pouco da forma como se integraram ou não e da diversidade cultural que uma escola pode ter. Agora estamos a preparar um trabalho para esta semana a propósito do Dia dos Direitos Humanos, em que um grupo de alunos vai intervir também nas turmas, de modo a poder criar ou pelo menos solicitar aos professores que estão com essas turmas que façam um momento de reflexão sobre situações de respeito aos direitos humanos. Temos também neste momento a preparação do Parlamento dos Jovens, que terá uma fase próxima, que será uma fase escolar, e que depois estenderá para uma fase distrital e depois, esperemos, uma fase nacional. Naturalmente, relacionado com isto, vêm às vezes algumas palestras que nós solicitamos para formar esses alunos que fazem parte do Parlamento ou para os alunos do clube. Há eventualmente a participação em eventos que a própria comunidade possa organizar. Temos sempre no nosso plano de atividades uma viagem a uma capital europeia, que há anos em que conseguimos de facto levar essa atividade a bom porto. Noutros anos é mais complicado, depende um pouco do resto do plano de atividades da escola. Claro que não podemos deixar de festejar também o Dia da Europa, o dia 9 de maio. É um dia que, de facto, tentamos sempre chamar a atenção para que conste da formação dos nossos jovens. Eu costumo dizer aos alunos que eles se enriquecem muito, de facto, a participarem nestas atividades, nestas e dos outros clubes, evidentemente, porque olhando, por exemplo, para o programa O Parlamento Jovens e para o concurso Euroescola, que é dirigido ao secundário, nós realmente, fazendo a retrospectiva destes anos, percebemos que muitos dos nossos alunos que por aqui passaram, que foram muitas vezes eleitos em Coimbra como melhores deputados, havia essa categoria há uns anos, ou como porta-vozes, ainda ano passado aconteceu, do Distrito de Coimbra, não só leva o nome da nossa escola e da nossa terra muito longe, como de facto esses alunos aprenderam competências, desenvolveram capacidades como a argumentação, como estar a falar em público, que se calhar nas aulas ditas das várias disciplinas, aulas com o currículo normal, provavelmente não conseguiriam desenvolver. Portanto, eu acho que os alunos se enriquecem muito se participarem nos clubes. Sim, sim, é verdade. E de uma forma, por exemplo, do Parlamento dos Jovens, se calhar de uma forma mais natural, porque uma coisa é ser pedido numa aula de filosofia que agora se faça um texto argumentativo ou que se use da argumentação para defender determinadas ideias, outra coisa é in loco, com outros colegas a defenderem pontos de vista diferentes, eles serem capazes de argumentar. É o pôr em prática de muito daquilo que se aprende na escola. E isso faz sempre uma extensão dos conhecimentos e um alargamento, que é sempre positivo na formação dos alunos. Portanto, os alunos nunca perdem tempo quando estão nos clubes. Os alunos ganham é muito em participar nos clubes, porque às vezes alguns encarregados de educação têm algum receio que a participação nas atividades extracurriculares lhes roube tempo ao estudo. Um aluno que for organizado consegue conciliar, e nós temos prova que tivemos muito bons alunos, dos melhores alunos que passaram por esta escola estiveram nas várias atividades. E não é por acaso que às vezes o mesmo aluno está em diferentes clubes e consegue fazer todas as atividades de um, de outro, as de escola, desportivas, se as tiver, e consegue levar tudo a cabo. É uma questão de organização. E continuar a ser bom aluno. E continuar a ser bom aluno. Sem dúvida. Aliás, nós já noticiámos aqui o Parlamento de Jovens, que está em marcha. Aliás, acho que temos aqui mesmo em estúdio vários elementos que vão participar nas listas, quer do básico, quer do secundário. Este ano estamos a discutir os 40 anos da nossa Constituição. É um tema muito interessante para discutir a importância das nossas leis fundamentais e eu acho que é uma boa aposta para este ano letivo. Não sei se já ficou tudo dito ou se ainda queres acrescentar algo? Não, eu queria realmente reforçar esta ideia de que a participação num clube é um complemento, não é uma perda de tempo, é um complemento. E eu gostava que realmente os alunos às vezes encarassem esta presença nos clubes como tal e que pusessem no seu horário a hora do clube, porque muitas vezes a hora do clube sabem que existe, mas hoje por isto, amanhã por aquilo, há sempre escusas para não ir ao clube quando deve ser uma coisa que fazem de espontânea vontade, mas que devem equacionar no seu horário semanal e não quando lhes apetece apenas, não é? É um compromisso, como para muitas outras coisas, é uma questão de tomar esse compromisso. E que devem encarar com responsabilidade, claro, como em tudo. Claro. Pois olha, muito obrigada pela tua colaboração no nosso programa. Nós por cá estaremos sempre disponíveis para divulgar as atividades do Clube Europeu. Eu sei que sim. Muito obrigada. Adeus, até à próxima. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E de seguida vamos ficar com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Para esta semana surgiu o filme Aliados. Aliados conta a história do oficial Max Vaten, interpretado por Brad Pitt, que, em 1942, no norte da África, encontra Marianne Boussajour, da Resistência Francesa, numa missão mortal através das linhas inimigas. De novo juntos, em Londres, a sua relação é ameaçada por pressões extremas da guerra. I'll take the couch. You'll sleep on the roof. In Casablanca, that's where husbands go. They're watching us. Focus me. Said you were beautiful. Good. Being good at this kind of work is not very beautiful. After the war, you have a place? When the war is over, it won't matter where I am. We found each other. Come with me to London. Come with me and be my wife. I love you with all my heart. Passamos agora à rubrica Nós e os Animais com a Inês Brás. O Parque Space World já teve de encerrar a recém-inaugurada pista de gelo. Publicitada como inédita, a atração exibia milhares de criaturas marinhas de cerca de 25 espécies congeladas. Os responsáveis chamavam-lhe, orgulhosos, um aquário de gelo, primeiro do mundo. Os visitantes e os que tomaram conhecimento da atração através da televisão recorreram, em massa, às redes sociais para expressarem de forma diferente, de mau gosto, uma profanação. Entre as criaturas congeladas contam-se milhares de peixes, caranguejos e bivalves. No Facebook, os responsáveis publicitaram imagens do ringue com legendas como "Eu estou a afogar-me, a sufocar". A reação foi brutal, admitiu o gerente do Space World, Anne Clarkson, da CNN, acrescentando que a pista vai agora ser descongelada e que as criaturas vão ter cerimónias fúnebres apropriadas e ser depois reutilizadas como fertilizante. Pois mais um exemplo de como os animais sofrem à mão dos humanos. Coitados dos animais na mão dos humanos, de facto. Isto realmente não lembra às mentes mais perversas. Por isso mesmo é que nós temos que lembrar. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone sua animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos agora a uma notícia com a Inês Garcia. Uma boa notícia. É verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca o estudo PISA, que revela que os alunos portugueses melhoraram nas ciências, leitura e matemática. As boas notícias no mundo da educação continuam. Depois de serem surpreendidos nos testes internacionais realizados no quarto ano, os jovens portugueses mostram quanto melhoraram no maior e mais conhecido dos estudos, o PISA. Na literacia científica e de leitura, os jovens de 15 anos conseguiram ultrapassar significativamente a média da OCDE. Pela primeira vez em 6 edições do PISA, o maior estudo nesta área que testa a literacia junto dos alunos de 72 países e regiões, os alunos portugueses de 15 anos conseguiram um desempenho significativamente acima da média da OCDE, tanto as ciências como a leitura. A matemática, os alunos mantiveram-se na média. Em todos os casos, a evolução é inegável, desde que o país começou a participar neste estudo em 2000, com Portugal a galgar várias posições na comparação internacional. Foi um longo caminho para aqui chegar e muitos reivindicaram os méritos do sucesso. Mas o que os resultados do PISA 2015 mostram sem margem para dúvidas, e na semana passada demonstrou o TIMSS, feito por alunos do 4º ano na área da matemática e ciências, é que o país já não pertence mais à cauda da Europa ou da OCDE. No caso do PISA, a evolução começou logo no início do século, com saltos mais significativos no período 2000, 2003, 2006, 2009 e agora entre 2012 e 2015. Nota o Instituto de Avaliação Educativa, responsável pela aplicação dos testes em Portugal, a uma amostra representativa de mais de 7 mil alunos. O estudo realiza-se de 3 em 3 anos e pretende dar o retrato não tanto dos conteúdos apreendidos na escola, mas daquilo que os miúdos de 15 anos conseguem fazer com eles, designadamente para resolver situações relacionadas com o dia-a-dia das sociedades contemporâneas. No caso da literacia científica, o domínio que esteve em destaque no PISA 2015 estão em questão a explicação de fenómenos científicos, conceber e utilizar o método científico para resolver um problema e interpretar dados e factos de forma científica. Em 2000, Portugal ocupava a antepenúltima posição na literacia em ciências e em leitura. A matemática só tinha 4 países atrás. Agora, e contando apenas com os 35 Estados que integram a OCDE, as posições de Portugal são estas: 17ª na literacia científica, 18ª em leitura e 22ª a matemática. Se contar com o universo de 62 participantes, dentro e fora da organização, os lugares passam a 23º, 21º e 29º lugar, respectivamente. Curiosamente, e ainda que Portugal tenha sido um dos países a apresentar uma tendência de melhoria significativa dos resultados nos 3 domínios analisados, foi as ciências que os alunos mais se destacaram. A progressão entre os testes de 2015 e os 2006, quando a literacia científica foi também a principal área em avaliação, foi de 27 pontos, descolando da Grécia, que tinha um resultado semelhante a Portugal em 2006, em mais de 40 pontos, o equivalente, segundo a OCDE, a mais de um ano escolar. E entre 2015 e 2012, a diferença foi de 12, enquanto que para a leitura e matemática se ficou pelos 10 e 5 pontos, respectivamente. São ótimas notícias para a educação. Eu que estou dentro do sistema, até me surpreende, devo-vos dizer, porque eu conheço o meio. Provavelmente há muito bons alunos a terem um ótimo desempenho para estes níveis estarem a subir. Rádio Boa Nova. Vamos para a rubrica Jovens Atentos, em que o tema continua a ser a educação e, neste caso, também bons resultados na área da matemática. Não é assim, Bárbara? É verdade. Em matemática, alunos portugueses do 4º ano passam à frente dos finlandeses. Portugal foi o país que mais progrediu nos resultados da matemática entre 1995 e 2015. Consegue a 13ª posição. Mas os resultados do TIMSS mostram que é também um dos mais desiguais na diferença de resultados por género, sendo que os rapazes estão à frente. Portugal ficou à frente da Finlândia nos resultados obtidos pelos alunos do 4º ano nos testes internacionais de matemática promovidos pela International Association of Evaluation of Education Achievement, uma cooperativa constituída por organizações públicas e privadas. Este feito foi alcançado em 2015, na 6ª edição dos testes que visam avaliar a literacia dos alunos mais novos a matemática e ciências, que são conhecidos pela sigla TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. Estes testes realizam-se de 4 em 4 anos. Por comparação a 2011, a média obtida por Portugal a matemática subiu 9 pontos, estando agora na 13ª posição de um ranking que lista 49 países e regiões, 2 lugares acima do que foi alcançado há 4 anos. Já as ciências, estudo do meio no currículo português, pelo contrário, registou-se uma descida significativa, menos 14 pontos de média, e descida da 19ª posição para a 32ª. No prefácio à edição portuguesa deste estudo, o presidente do Instituto de Avaliação Educativa, responsável pela aplicação nacional destes testes, destaca entre as virtudes deste estudo o facto de ele permitir que se conheça, a cada 4 anos, com que amplitude se alterou a qualidade do desempenho dos alunos em matemática e ciências no final do 4º ano de escolaridade. No que respeita à matemática, a aposta na disciplina feita pelo anterior ministro Nuno Crato parece ter dado resultados, como também se verificou com o plano de ação para a matemática, desenvolvido antes por Maria de Lourdes Rodrigues, que apostou sobretudo na formação de professores e que se traduziu neste salto. Entre 1995 e 2011, Portugal subiu 90 pontos na média. Os alunos portugueses só participaram em 3 edições destes testes, 1995, 2011 e 2015. A média, que vai de 0 a 1000, é de 500 pontos. Na primeira edição conseguiram uma pontuação média de 442. Em 2011 o país subiu para 532 e em 2015 541. Portugal foi, aliás, o que registrou a maior progressão em matemática no conjunto dos países que participaram nestes dois estudos. Também as ciências, o resultado médio dos alunos portugueses subiu de 70 pontos entre 1995 e 2011, passando de uma média de 452 pontos para 522. Em 2015, pelo contrário, registrou-se uma quebra de 14 pontos na média obtida por Portugal, 508, por comparação à alcançada em 2011. As médias alcançadas a ciências são, em geral, menos elevadas do que as registradas a matemática, mas ao contrário de Portugal, a maioria dos países participantes conseguiu aumentos significativos por comparação a 2011. À semelhança do que tem sucedido nos testes PISA, realizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que visam avaliar a literacia dos jovens com 15 anos, também no TIMSS os lugares cimeiros da matemática são ocupados por países ou regiões da Ásia, Singapura, Hong Kong, República da Coreia, Japão e Taipei. Muito bem. Estes bons resultados, vocês acham que se devem a quê? Boas políticas por parte do Ministério da Educação, melhor preparação dos professores, melhores alunos? Qual é a vossa opinião? Estes testes mostram claramente que houve uma subida positiva nestas áreas. Eu considero que estes resultados são reveladores realmente do trabalho dos alunos. Acho que cada vez temos jovens que se preocupam mais com disciplinas como a matemática, com a ciência, que antigamente eram vistas como um bicho de sete cabeças e que atualmente essa ideia acho que está a ser um pouco ultrapassada. E os alunos acho que estão a preocupar mais com a matemática, com as ciências, daí que tenhamos obtido tão bons resultados. E claro que talvez, devido ao apoio que recebem, o apoio tanto fora escola, dentro escola, com os professores, tudo isto contribui para os alunos terem bons resultados. Eu acho que estes testes de PISA são importantes porque nos dão uma imagem de como é que o nosso país está ao nível da educação, o que vai permitir melhorar aquilo que há a melhorar. Bárbara, qual é a sua opinião? A que se devem estas melhorias nos últimos anos? Como disse a Inês, é um conjunto de fatores que influenciam estes resultados positivos a nível das mais variadas disciplinas, nomeadamente ciências e matemática. Visto que, além dos alunos agora se preocuparem mais com o futuro, também temos pais mais presentes, temos escolas com mais diversidade de apoio a todas as disciplinas e as tecnologias influenciam, de certa forma, a aprendizagem dos alunos. Também é importante salientar que temos boas políticas educativas, nomeadamente as do anterior governo, que realmente tiveram em conta o bem-estar e promoveram a melhoria dos resultados. Micaela, a tua opinião? Eu penso que esta melhoria nos resultados serve também aos auxiliares de estudo que hoje em dia os alunos têm disponíveis, nomeadamente os auxiliares de estudo tecnológicos, que, por exemplo, se calhar há 15 anos atrás não existiam ou não estavam tão acessíveis a um número elevado de alunos. Estes auxiliares de estudo são bastante importantes, uma vez que o aluno, além de trabalho desenvolvido em sala de aula com o professor e com os colegas e voar material disponibilizado pela escola, poderá também em casa desenvolver um trabalho sozinho, muito mais acompanhado por estas novas tecnologias, que são muito mais fáceis por vezes de entender e de explicar certos assuntos, do que em anos anteriores, com alunos que não tinham acesso a este tipo de tecnologias. Rádio Boa Nova. Espetacular. O grupo britânico de hard rock Deep Purple editará em 2017 um novo álbum, Infinite, que apresentará ao vivo a 4 de julho no Maior Arena, em Lisboa, revelou hoje a promotora. Este é um regresso do grupo a Portugal na digressão intitulada The Long Goodbye Tour e com o novo álbum editado nos primeiros meses de 2017. We Passemos agora a relações luso-americanas com a nossa menina que quase nos está a deixar. Ela só vai estar entre nós mais dois programas. Desta vez para nos trazer uma boa notícia. Sim. Construção de um oleoduto no decor do norte. As autoridades norte-americanas cedem a meses de protestos de ecologistas e indígenas ao anularem a autorização de construção de um polêmico oleoduto no decor do norte. O Corpo de Engenheiros do Exército Norte-Americano anunciou-se recentemente que irá explorar uma rota alternativa para o projeto, que deveria cruzar o rio Missouri e um lago artificial em território da tribo Sioux, Standing Rock. É uma excelente notícia. Nós vimos do estado de Washington para apoiar os corajosos defensores da água e ontem esperávamos pelo pior. Mas esta é a melhor notícia que podia ouvir. O mais importante é a forma como os Estados Unidos comentaram erros relativamente à população indígena, da mesma forma que as empresas das Nações Unidas cometem erros e temas que manter-nos juntos a preservar esta área para viver de forma sustentável. Esta é apenas a ponta do iceberg dos temas que afetem o nosso planeta, as nossas vidas e o nosso futuro. Desde abril, que ecologistas e indígenas tentam travar o início da obra de mais de 1.800 quilômetros de extensão, denunciando uma violação da terra sagrada do Sioux, mas também um risco de contaminação para as águas do rio Missouri. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora vamos ao mundo automóvel com o Miquel Nunes. Semana com uma boa notícia para os automobilistas, uma vez que a Associação Portuguesa de Seguradoras lançou uma aplicação que virá substituir a tradicional declaração amigável em papel, feita em casos de acidentes. Esta app dá pelo nome de eSegurNet. A eSegurNet é uma aplicação gratuita disponibilizada pela Associação Portuguesa de Seguradoras em conjunto com as seguradoras associadas, que permite preencher uma participação de acidente automóvel em tempo real e enviá-la a cada seguradora interveniente de forma instantânea. Esta app é uma alternativa à tradicional declaração amigável em papel, apresentando várias vantagens face a esta. Nomeadamente, o pré-registro dos dados dos condutores e dos seus veículos, permitindo evitar erros no preenchimento no local do sinistro e reduzindo a morosidade deste procedimento. Outra das vantagens é a possibilidade do telemóvel partilhar com a app a geolocalização do acidente e enviar registro fotográfico e multimédia do sucedido. Resumindo, a grande vantagem final é a celeridade de comunicação do sinistro às seguradoras, uma vez que a informação é transmitida automaticamente, evitando deslocações e entregas em papel. Em declarações à imprensa, Galamba de Oliveira, presidente da APS, afirma que a eSegurNet, para além de ser a mais completa de género na Europa, constitui-se como uma ferramenta indispensável para os automobilistas portugueses, já que em caso de acidente poderão fazer a participação do sinistro, mesmo na vertente declaração amigável, com menos burocracias de forma mais rápida e prática. De acordo com este responsável, a eSegurNet é apenas uma das várias novidades que a APS está a preparar no âmbito da sua estratégia de fomentar a digitalização do setor segurador. E do mundo automóvel, o que é que nos trazes mais? Bom, ainda referente ao mundo automóvel, mais à parte do desporto automóvel, temos esta semana a notícia de que Nico Rosberg decidiu retirar-se após ser campeão mundial. Uma notícia que surpreende, uma vez que, como anunciámos na semana passada, este tinha sido campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na sua carreira aos 31 anos, e decidiu agora retirar-se assim após conquistar o primeiro título. Deixa de ser surpreendente, com certeza um piloto com a qualidade dele teria ainda muito para dar ao mundo da Fórmula 1, mas se foi realmente a decisão dele, só temos que agradecer por a vasta carreira dele e por todo o espetáculo que já nos proporcionou até agora. Muito bem, e dá lugar a outros. Vamos ter outros campeões a seguir. Boa Nova Irresistível. Passamos agora à consciência ecológica, preservação do ambiente, com a Francisca Rodrigues. Continuam as más notícias. Sim, 67% dos corais no norte da Grande Barreira da Austrália, que fica no nordeste do país, morreu nos últimos 8 ou 9 meses, de acordo com um estudo científico divulgado. Esta região tinha escapado com pequenos danos devido à descoloração entre 1998 e 2002... mas desta vez foi realmente afetada, disse Terry, diretor do Conselho de Investigação Australiana, que conduziu o levantamento aéreo da área. A boa notícia é que dois terços dos corais no sul da Grande Barreira escaparam com danos mínimos. Especialistas estimam que a região norte da Grande Barreira de Coral precisará entre 10 e 15 anos de tempo para recuperar os seus corais, a menos que as alterações climáticas modifiquem os ciclos e façam com que se reproduzam mais rapidamente. Vários estudos científicos publicados este ano alertaram sobre o mau estado dos corais da Grande Barreira, que com os seus 2.300 quilómetros de extensão, é o maior sistema de corais do mundo, considerado património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A Grande Barreira de Coral, que abriga 400 tipos de corais, 1.500 espécies de peixes e 4.000 variedades de moluscos, começou a decompor-se na década de 1990 devido ao aquecimento do oceano e ao aumento da acidez da água pelo aumento da presença de dióxido de carbono na atmosfera. Cá estão as consequências do aquecimento global que tantas vezes temos falado e do aumento da poluição. FM Boa Nova. Vamos agora dar a palavra ao Daniel Pereira, que desta vez nos vem apresentar um desporto que ele pratica na Santa Casa da Misericórdia de Galizes, onde está desde junho, que é um desporto adaptado. Então fala-nos do bóssia. Sim, o bóssia já é um desporto muito antigo. Quantos elementos tem a equipa? A nossa equipa tem 5 elementos. É praticado, portanto, é um desporto adaptado, é praticado as pessoas, por pessoas que estão em cadeira de rodas? Algumas. No caso da tua equipa, todos estão em cadeira de rodas? Não. De quantos estão? 3. Olha, jogam 3 com uma, o objetivo do jogo é qual? Jogam, têm uma bola que trocam entre si e tem depois... uma bola que é considerada a bola-alvo. Sim. Que é parecido ao bowling. O objetivo é... quem aproximar a bola de cada cor, é feito um sorteio antes da iniciação do jogo. Tem 3 cores. A bola-alvo é branca. Depois tem a vermelha e azul. Tu já começaste, já tens treinos? Sim. Olha, e já fizeste um jogo? Sim, já fiz um torneio. Embora ainda não tenha começado o campeonato? Não. Ainda não começou. Vai começar só no próximo ano. Gostas particularmente de praticar? Muito. Achas que ajuda muito na destreza física destas pessoas que têm algumas limitações a nível físico? E ajuda para quem não tem paralisia cerebral, ajuda a desenvolver muito o raciocínio. Para ter estratégia em jogo, muito bem. E é preciso também ter algum cálculo. Portanto, é um jogo completo. Ainda bem que estás a praticar este desporto, porque acho que nos anos anteriores até a tua professora de apoio dizia que te faltava a prática desportiva. Provavelmente vai-te ajudar. Sentes que te ajuda, por exemplo, na destreza física? Bastante. Porque tu utilizas, obviamente, muito as mãos, os braços. Sim. A força do teu corpo, sobretudo na zona superior, evidentemente. E também é muito importante para o desenvolvimento mental. Tu, onde foi o torneio? Foi cá? Foi no Seixal. Ah, foi longe. E estiveste lá um fim de semana, foi? Foi. Muito bem. Eu quero dizer que tu vais ficamos a vários... a nível coletivo em terceiro lugar. Muito bem. E quer dizer que no campeonato tu vais deslocar para vários sítios do país. Ainda não sabes quais, mas depois vais-nos pôr ao corrente quando o campeonato começar. As equipas que existem a nível nacional são o Sporting Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, Sporting Espinho, o Arda, o APC do Porto, Sporting, o Centro de São João Paulo II em Fátima, o APC de Seixal, APC de Évora, a Santa Casa da Misericórdia de Galizes. A APC de Coimbra e a APC de Lisboa. Muito bem, quer dizer que tu vais-te andar a deslocar por estes vários pontos do país, provavelmente. Vais viajar muito, o que também depende, é uma componente... Também depende dos apuramentos. Muito bem. Olha, desejamos-te boa sorte para esse campeonato. Muito obrigada. E, sobretudo, que tenhas muito gosto para praticar este desporto, com certeza vai ser muito útil para ti e para os teus companheiros. Rádio Boa Nova. Até pensei que fosse minha. Eu mais recente álbum de António Zambujo, lançado em meados de dezembro. Thank you. deixa louca. Quando me beija a boca, a minha pele toda fica arrepiada. E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só ser, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ah, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. O meu amor tem um jeito manso que é só seu, que me deixa maluca quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ah, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar deixar em brasa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Ah, ah, ah, ah. Passamos à sugestão de leitura com a Sofia Pereira. Esta semana venho recomendar a leitura da Aparição, de Virgílio Ferreira, autor e professor português, natural de Melo, Gouveia, onde tem uma biblioteca com o seu nome. Recebeu o Prémio Camões em 1992. A Aparição tem como tema primordial o dilema da existência do homem no mundo. É a transcendência do eu que constitui a aparição, a relação do homem com a ordem universal, através do encontro do indivíduo com o seu eu metafísico e profundo. Nesta jornada intriguista, para além disso, ainda se vai retratar uma sociedade fechada e com várias classes sociais numa pequena cidade provinciana em plena ditadura fascista, e um romance de Alberto, personagem principal que representa a inquietude metafísica de Virgílio Ferreira com a trágica Sofia, entre outras situações de reflexão significativa. É o meu livro preferido. A questão nele presente é tão importante para Alberto, Sofia, Carolino, como para mim e para todos. Na minha opinião, a procura e o encontro do nosso eu abstrato e profundo é um dos processos mais difíceis de sempre, mas desmesuradamente essencial para a existência saudável e fugazmente feliz do ser humano. Na minha opinião, não existe outra pessoa que pudesse ter escrito esta obra para além de Virgílio Ferreira. Como protagonista da obra, de forma metafísica, personagem central e narradora da história, é também o herói que explana a intriga, mas não o faz numa disposição omnisciente e insensível que apenas conta. Ele inquieta-se e comove-se intimamente com o que descreve, espanta-se, alerta-se com o mistério do que existe e também consigo mesmo. Penso que todos nós já questionámos a vida. Como enunciava Platão, uma vida não questionada não merece ser vivida. E a resposta, de forma relativizada e objetiva, conseguida por Virgílio, esta pergunta tão presente na obra, é arrebatadora. Poderá ser para alguns leitores vertiginosa. A aparição pode ser vertiginosa, como fora para Sofia, personagem que Virgílio relatara com uma certa fatalidade, com um certo toque de desastre que eu, sendo Sofia ou não, me identifiquei inteiramente. Ouço nas vísceras o teu canto ardente, iluminado de loucura. Os céus tremeciam à anunciação da tua divindade. Os teus olhos vivos, Sofia, a tua face tão jovem tinha o mistério da vitória e do desastre, da violência e do sangue. Canta! Que mais há na vida que o teu canto, a angústia do teu grito contra os céus desabitados? Para mim, é uma obra inspiradora. Recomendo-a vivamente. Se vêm as férias de Natal, já sabem, a Aparição, de Virgílio Ferreira, é uma ótima obra para terem na mesa de cabeceira. Pode ser já a primeira a ler nas férias de Natal. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Passamos agora à política com a Bárbara Coquim. Nesta semana, na rubrica de política, destaco que Moscovici diz que o orçamento de Estado português parece cumprir as regras. O comissário distingue o caso português do italiano e diz que aquilo que é preciso são informações precisas para confirmar o sentimento de que Portugal está a cumprir as regras. Depois de enviar ao governo português uma carta em que refere a existência de riscos de desvios significativos no orçamento português, o comissário europeu Pierre Moscovici traçou na semana passada um cenário bem mais benigno em relação às negociações que irá ter agora com o governo, afirmando que Bruxelas apenas está necessitada de informações precisas para confirmar o sentimento de que Portugal está a cumprir as regras. Numa conferência de imprensa realizada em Bruxelas, em que foi questionado sobre as cartas enviadas a 6 países sobre os planos orçamentais para 2017, afirmou que, em relação a Portugal, o esboço do orçamento recebido parece estar dentro dos critérios exigidos pelas regras. Precisamos de saber de forma mais precisa que medidas são planeadas por Portugal para atingir os objetivos estruturais. Disse o comissário que revelou ainda ter discutido este tema com o ministro das Finanças português em diversas ocasiões durante as semanas mais recentes. Estou confiante que podemos ter respostas sérias do governo português e avançamos para este diálogo com um espírito muito construtivo, afirmou. O comissário fez questão ainda de distinguir o tipo de cartas e de questões que foram endereçadas a cada um dos 6 países. No caso de Espanha e da Lituânia, foi pedido pela Comissão Europeia que os governos que venham agora a ser formados enviem projetos de orçamento atualizados e cumpram as regras. Para a Itália, Chipre e Finlândia, o problema é mais complexo. Moscovici diz que a Comissão detectou, nesses casos, a existência de um diferencial entre o ajustamento do déficit estrutural que foi recomendado pelo Conselho e as cifras que surgem nos planos orçamentais enviados pelos países, tendo sido pedidas explicações aos governos sobre essas diferenças. Moscovici não incluiu nesse cenário mais difícil a Bélgica e Portugal. No caso desses 2 países, o comissário diz que os orçamentos parecem coerentes com as regras. Pedimos informações suplementares sobre as medidas com que os 2 países pretendem atingir os seus objetivos estruturais. Pensamos que estão dentro das regras, mas esperamos informações precisas para confirmar esse sentimento, disse. E a menina jovem e atenta acha que o nosso orçamento de facto vai atingir os objetivos que se pretende e acha que é um bom orçamento? Relativamente ao ano passado, parece-me que este orçamento de Estado tem mais... Viabilidade. Sim, tem mais viabilidade e parece que finalmente a geringonça se está a entender. Uma geringonça tão complicada e que tem tendência a não arranjar as melhores soluções, parece que este ano estamos a ir para um bom caminho e pode ser que assim Portugal consiga cumprir com o déficit. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora vamos passear por essa Europa fora, ver as lindas, os lindos mercados de Natal que há nas grandes capitais da Europa, não é assim, Patrícia? É por estes dias que arrancam os tradicionais mercados de Natal. E, pela Europa, não faltam cidades onde o espírito invade as ruas ou as praças centrais, desde a decoração em rigor, como a neve e o frio, que também fazem questão de nunca faltar. É sobretudo à noite que a população se junta à volta das casinhas, de copo na mão, a provar as melhores especialidades de cada país, entre amigos e família. Há mercados gigantes e competem com outras cidades, mas é também em pequenas vilas que se vive o verdadeiro espírito natalício. É uma altura alegre para se viajar, descobrindo outros hábitos e tradições. E quem sabe cruzar-se com o Pai Natal. Proponho que escolha um destes destinos. Dresden, Nuremberg, Berlim ou Colônia na Alemanha. Lille, Colmar ou Estrasburgo, em França. Bruxelas, na Bélgica. Zagreb, na Croácia. Londres, na Inglaterra. E como última sugestão, Viena, da Áustria. Entre no espírito natalício e boa viagem. Muito bem, por essa Europa fora. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. À descoberta dos cogumelos silvestres com o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Nos dias 21 e 22 de novembro de 2016, foram realizadas ações de educação ambiental sobre cogumelos silvestres em 4 escolas do nosso agrupamento. No primeiro dia, foram envolvidas turmas da Escola Básica da Pontas 3 Entradas, durante a manhã, e da Escola Básica 2-3 de Oliveira do Hospital, durante a tarde. No segundo dia, foram envolvidas as crianças e professoras das escolas básicas de Lagares e Cordinha. O principal objetivo destas ações, que consistiram numa breve palestra teórica, seguida de saída de campo para identificação de espécies, é aumentar o conhecimento da comunidade escolar sobre os cogumelos silvestres, desde a sua importância para os ecossistemas até ao potencial como recurso económico. O Servas agradece o interesse do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e o seu apoio à realização destas ações, que contribuem para o maior respeito e valorização da biodiversidade da região. E o nosso agrupamento, obviamente, agradece a colaboração do Servas. O Servas é uma estrutura que pertence ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e ao Parque Natural da Serra da Estrela, e que se encontra atualmente sob a gestão da Associação Aldeia, com o apoio da ANA, Aeroportos de Portugal e outros parceiros. O centro tem como objetivos de detectar e solucionar diversos problemas associados à conservação e gestão das populações de animais selvagens e dos seus habitats. As linhas de ação do Servas são a recuperação de animais selvagens feridos ou debilitados, o apoio e a realização de trabalhos de monitorização ecológica e sanitária das populações de animais selvagens, o apoio e fomento à aplicação do Programa Antídoto Portugal, a